Oi, fake! Thiago Xenon, som! Oi, fake! Fala coisa no teu ouvido. Vini Mone Tesoura. Vai! Noite ela tá assim. Ela tá sentada. A noite ela tá sentando. De noite ela tá sentando. Não demora, vai mãe, vai mãe, vai mãe. De tarde ela quer louvor. De noite ela tá sentando. A noite ela tá sentando. Chama no sumo de ser ninguém. André Cedês, o mural de Ibicoara. Caralhola. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, bota a mão pra cima aí. Oi, fake razão. Venha pra Europa pra poder. Eu tô gostando. Aí, de tarde ela quer o ovo. Ela tá sentando. Saudade e saudoso as coisas. Vai, vai, vai, vai. De noite ela tá sentando. De noite ela tá. Naquele pique.